nós, cá estamos nós para a Hora Mais Negra e vamos começar com King Dude com o tema O Talt e o Out Love. I wonder if she's coming back. Já de seguida vamos ter Emma Ruth-Handel com o tema Hollywood. agora vamos ficar com os franceses Les Romaneurs de Menir, que mistura punk com música tradicional gaulesa, com o tema Ebrahim. Hey! Agora vamos ficar com I Am The Shadow, com o tema To Last. Vamos à velha guarda com Lena Lobitz, com o tema Wonderful One. Agora é a vez de Nicholas Borges e Wax Map com o tema If God Is Evil. Agora vamos ficar com Widespread Panic, com o tema All Time Low. Thank you. agora vamos ficar com Tempers com o tema Capital Pains. Com Jesus and Mary Shane, com o tema Reverence. We'll be right back. E agora vamos ficar com Bandal Moon com o tema War. Agora é tempo de Ran Romeu com o tema Tooth Fairy. The corner of my voice. Vamos ficar com isto, com o tema ao vivo Under Your Skin. Agora vamos ficar com Morphine, com o tema Cure for Pain. Thank you. vamos ficar com Los Romeos, com o tema El Mundo a Tus Pies. Chegamos ao fim de mais uma emissão. Para a semana cá estaremos. Deixo-vos um cheirinho de Emma Ruth Randall. E resta-me dizer, hasta la vista, baby.